Diante do mar, o medo cresceu. Atrás o exército do Egito avançava. Mas tu disseste: não temam, fiquem firmes e vejam a salvação. O vento soprou a noite inteira e o mar se abriu em dois. Quando tudo parece impossível, tu fazes o caminho surgir. Deus que abre o mar, tua mão poderosa és o Deus da vitória. As águas foram muralhas, o povo atravessou em seco. O Egito tentou segui-los, mas tua justiça prevaleceu. Na manhã da libertação, Israel viu tua glória.